sabe qual a minha métrica. E a poeira não deixou de cair. Passei aqui através de mim. Encontra sim o fim. E a poeira não deixou de cair. Passei aqui através de mim. Encontra sim. Da guerra em nós. Da guerra em nós.